Minha liberdade hoje é tudo que eu mais quero. Eu necessito de uma chance pra mudar esse quadro. Não vejo a hora de voltar pro morro, ver minha família e pisar no asfalto. Até parece que foi ontem que eu portava aquela 9 e fui pra pista e tramei o assalto. Juro que nem pensei na minha coroa, que esteve sempre do meu lado. Fumo um cigarro pro tempo passar, durmo sonhando com meu alvará. Independentemente do meu erro, só aquele lá de cima pode me julgar. O meu menor não para de chorar, disse pra vó que quer me visitar. Também tô cheio de saudade, filho, mas não quero que tu venha aqui nesse lugar. Não, não, aqui o bagulho é doido, são poucos que soma. E do lado de fora, são vários que abandona. Os que diziam tamo junto e apertava a mão, depois que caía aqui dentro nem dá atenção. Sendo que eles esquecem que o nosso mundo gira, longa mas não perpétua, em breve eu tô na pista. Precisei olhar pro lado e não vi ninguém. Tranquilidade não vale o que tem, mas aconteceu. E quando é dia de visita, dá um abraço na minha mãe bem apertado, e um beijo na minha mina. O meu menor quer ser um lutador. Bota uma fé que ele tem muita chance. Me lembro bem nas aulas de jiu-jitsu, ele rolando naquele tatame. Continue assim, um grande homem, seja feliz. Tire exemplo da minha vida errada e não repita nada que eu fiz, mas aconteceu.